base para sinal para toque remete, o 2733, sinal no zero. Autorizado, toque remete, pistão no zero, vento 2 no zero, 0 meia nós. Livre toque remete, pistão no zero, 2733. A gente mantém a posição em aguarde para a decolagem. Papapá 9MB Mike Mike, autorizado decolagem pistão no 7, vindo 2 no 0, 0 meia nós. Aérea 2733, com RMT 11-4, vou para mil pés, posta perna do vento, dono zero. Mil pés, perna do vento, dono zero, 2733. Eu vou abafar 9MB Mike Mike, decolou 11-4, controle 1208, boa viagem. 1208, Mike Mike. Controle Salvador, boa noite, papapá 9MB Mike Mike. Oi Salvador, boa noite, FRP 5491, estabilizando o Fuelha. 5491, continua a aproximação, reporte baixado e travado. Certo. Força aérea 2733, mantenha a espera no setor norte, perna do vento com curvas à direita, temos uma aeronave já na curta final já, para pouso na 1-0. O Força aérea 2733. Espera, curva pela direita, setor norte, o 2733. Baixado travado 5491. 5491, informa o tráfego, o Força Aérea 2733, o Charlie 208, efetuando 360 na perna do vento, dando 0 a 1000 pés, não vai interferir com a sua aproximação. Autorizado pouso pistão no 0, vento 220 graus, 0 meia nós. Sente do tráfego, livre para o 5491. Aérea 2733, autorizado ingresso na perna do vento, aguarde para girar a base. O Força Aérea 2733. Autorizado perna do vento, aguarda para a base 2733. Aérea 2733, autorizado a girar base, reporte na final da 10 2733. Autorizado base, reporte na final da 10 2733. Vive 5491 no solo 19, libere próximo à direita, solo 121 decimal 1, agilizando. Direita 2115491. Aérea 2733, autorizado o toque remetido a pista 10, vento 220, 5 nós. Sempre toque remete, pista 10, 2733. Aérea 2733, procure remeter 122, escuta 1000 pés, reporte na perna do vento da pista 110. 1000 pés, perna do vento da 110, 2733. espera 2733. Quando você está a perna do vento, faz espera as curvas à direita, mil pés, evitando ficar próximo ao final da 17 e da 10. Final. Afirmativo. Tem que estar perto do vento, curvas pela direita, mantendo espera, lembrando o eixo da 17, 102733. Boa noite, era Portugal 022, Elefante Pátio. Portugal 022, informa traffic on downwind leg, maintain flight level 010, 1000 feet, correction, 1000 feet. Does it throw you if your takeoff? After takeoff, maintain heading 2000 feet to turn to left, okay? Copy the traffic information, after takeoff, maintain runway heading until 2000 feet. Clear lineup and take off runway 10, which is 220 degrees, 07 knots. Clear to take off runway 10, Air Portugal 022. Zero to two, confirm clear for takeoff. Clear takeoff runway 10, wind 230 degrees, 07 knots. Portugal 022. Clear takeoff runway 10, Portugal 022. Interceptando a perna do vento 2733. Espera 2733, mantenha espera na perna do vento, aguardando instruções. Espera 2733. Matando espera, aguardando o seu 2733. Salvador Tower, good evening, 2-5-5-9-1. Vim 5591, continue a aproximação, agora de pista livre. 5591. 5591, continue your approach, with runway vacate. 5591. Informa traffic, charge 208 on downwind leg, maintain holding to the 1000 feet. We don't interfere with your approximation. TP 5591, clear land runway 10, wind 220 degrees, 06 knots. If you land, we have the traffic in sight. Portugal 022, airborne at 27, contact Salvador Departure, frequency 119.8. 119.8, Portugal 022. Para informação, só para dar conhecimento que durante a corrida da descolagem temos vento de cauda 10 nós, ok? Queria confirmar? Tem vento de cauda de 10 nós. Ok, o Portugal. Obrigado, boa noite. Área 2733, está autorizado receptar a negativo. Mantenha espera ainda, temos uma aeronave para pouso e uma para decolagem, ok? Força 2733, mantenha espera ainda na perna do vento, 1000 pés. Aguardando. Mantendo espera, 2733. Após o pouso aeronave na curta agora, linha e mantém cabeceira 1 no zero. TV 5591, on the ground at 29, is vacated runway by your right contact ground frequency 121.1. Passageiro 2733, faça a espera no setor com curvas à direita, evitando a sinal da 107, o Forçaíro 2733 e a sinal da 10. Afirmativo, vai evitar a sinal da 107 e 10, 2733. Tran 3897, informa o tráfego, um Charlie 208 da Força Aérea, efetuando espera no setor norte, 93 com sua decolagem. Autorizado, decolagem, pista 10, vento 230 graus, 6 nós. Decolagem autorizado, Tran 3897, tá. Torre Salvador, boa noite, gol 971, tá a 2 milhas do externo, com trem de manhã. 971, Penegal 10 no meio, continua a aproximação, reposta no externo, baixada e travada. Só Maria. Passando externo, com trem de pouso embaixo e travado, gol 1971. 971, no sente, quem negar 10, 16, autorizado pouso, pistão 10, vento 220 graus 5 nós, forma tráfego, charge 208, na Força Aérea, efetuando espera no setor norte, 1000 pés, não vai interferir com seu pouso. Positivo, sente, vento 220 com 5, autorizado pouso, pista 10, para o gol 1971, muito obrigado. São 3897, decolou as 31, controle 1198, boa viagem. Estou perto do vento, 2733. 2737, mantenha esperando no setor e aguardando. Tem uma aeronave para pouso e uma para decolagem. Mantenha esperando no setor e aguarde. Força aérea 2733. Mantendo espera 2733. Torre, está 3, meia-noite, está pronto no ponto de espera. Lima tem cabeceira no zero, está 3 meia-noite. Lima tem um no zero, está 3 meia-noite. Uno 971, no solo, aos 33, libere à direita, solo em 121, decima 1. 1-2-1-1, obrigado, boa noite. Autoriza prolongar, terra do vento, por 2733. Autorizado prolongar, e agora gira para girar a base, o Força Aérea 2733. Vai prolongar então, aguardando para a base 2733. Na 36 ao noite, autorizado decolagem de pistão no zero, vento 220 graus, 5 nós. Autorizado decolagem 1 no zero, está 36 ao noite. É 2733, autorizado girar base, reforço na final, Força Aérea 2733. Autorizado base, reforço na final, 2733. Na 36 à noite, decolou os 35, controle 1, 198, boa viagem. 198, obrigado. Na área 2736, autorizado toque remetido, pistão no zero, entre 210 com 5 nós. Livre toque remetido, 2733. Autoriza a perna 200, 2733. Procedendo 2733, socorro meteu aos 38, curva à esquerda, recepta a perna do vento da 10. A esquerda, perna do vento da 10, 2733. Na terra do vento, Força Aérea 2733. 10, Força Aérea 2733, mantém a terra do vento, aguarde para girar a base 2733. A terra do vento, aguardando, 33. Autorizado base curta, reporte na final, Conselho 2733. Autorizado base curta, reportará o 2733. Base para final 2733. Prezado, toque remetido a pistão no zero, vento 220 graus com 0,6 nós. Prezado, toque remetido a 2733, pistão no zero. Salvador, hoje é 6259, ponte espera pronta. Aeronave na curta, ali mantém, cabeceiro no zero, 6259 da Avianca. Ali mantém, na 10. Série 2733, socorro remeteu aos 43, subiu para 1010, forte ingressando na perna do vento da 10, por série 2733. Passará ingressando na perna do vento 2733. CNM 259, informa o Charlie 208 da Força Aérea, ingressando na perna do vento agora, a 1000 pés, não vai interferir com essa decolagem. CNM 259, autorizado a decolagem, pista 10, vento 210 graus, 06 nós. Iniciado, 62, de prazo. Torre 2733, ingressando na perna do vento. Possibilidade após o estoque em remédio, coordenar o RNAV da 10 com o controle? Tente, Força 2733, mantenha a perna na base e aguarde para girar. Mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base, Força 2733. Mantenha a perna do vento, 2733, aguardando. Deve informar qual é o RNAV da 10? Afirmativo, RNAV é o, acho que é o WISC. O RNAV está só pelo certo 367, se possível. Sente agora distante. Eu fico 9, decolou os 45, controle em 1 no 98. 98, muito obrigado, boa noite. Da 736, autorizado girar base, reporte na final da 10. Autorizado base, reporte na final da 10, 2736. Relativo, está girando base, o 2736, reportaria na final. É de base para final o 2733, pistão no zero. Autorizado, toque remetida, pistão no zero, vento 210 graus com 05 nós. Mesmo toque remetida, pistão no zero, 2733. Série 2733, do QRMT 848, para procedimento RNAV, chame o controle em 1 no 9,8. Pando Rondonave, decimal 8, grato pela coordenação 2733. Salvador, voo 645, no ponto espera 90, pronto. 645 ali, decola sem parada? No 645 ali, decola sem parada? No 645, poderia confirmar a linha decola sem parada? Sobremodulou. Negativo, 645. Então mantenha o ponto de espera. Mantenha, 645. Do 733, vai passando o serviço 372. Senhora do 733, pouso autorizado no 0180 grau 059. Senhor pouso, o 2733, vai passar a toca remete, circuito interno visual. Sim, autorizado a toca remete 10180 grau 059. Afirmativo, 2733. Mantenha no zero. Força aérea 2733, o corrimento é 03, uma mil pés, curva à esquerda, livra o eixo, decolagem. Fala do pé, curva na esquerda, livrando o eixo, 2733. Decolagem autorizada no 0180089. Decolagem no 0685. Espera 2733, chama pra girar base no 0. Acionar pra girar base no 0, 2733. Pronto para gerar base, 2733. Autorizado, 2733. Base, toque remete no 0190 graus, 089. Base, toque remete, está livre, 2733. Espera 733, estou com a RMTU 09, agora eu curva à esquerda, chama para gerar base 10 no meu pé. Colando à esquerda, possibilidade de coordenar a preparação para o LS, da pista 10, X-Ray. Firmo, só um minuto. Prato. Mantenha a proa até 2000 e chama o controle 11980. Mantenha a proa até 2000, 11980, 2733. Salvador, 3197 no ponto de cara pronto. 3197 autorizado na área decolar, posição 0200 graus 099. A linha é da...